Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Cine, o melhor do Belge, produção, DJ Evandro. Bora pra cima! Baixamelody.com, o site de Tecno Melody mais completo do Brasil. Daniel das Produções de Curuçá. Yeah. novidades passam por aqui. CD, o melhor do Melody. Produção, DJ Evandro. BaixaMelody.com, o site de Tecno Melody mais completo do Brasil. Fica louca e bota música boa. Vamos curtir.

louca tentação. A inovação do Tecno Melody. Paulo Arthur Produções. Platinado Produções. Meu coração, mas meu amor não. vocês queriam, é? Então toma! Bebe mais, Meu amor virou pó, virou pó por você. E eu vou sofrer. Thank you.

DJ Wanderson e DJ Luciano. Supermaster 3D que vai tocar. Supermaster 3D vai detonar pra você. Fazendo você dançar. Tu és minha amada, dona desse corpo. Sem ti eu não posso viver. A tua presença me faz sorrir. Você que é a dona, é por ti que eu luto. É coisa de Deus te beijar. E é com você que eu vou casar. E DJ Luciano, Supermaster 3D que vai tocar. Supermaster 3D vai detonar pra você. Banda 007. Peço desculpa, sem você eu não vivo. Está este Tecnomelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. E Bruno Underline Virena, @hotmail.com.